pensando em mexer, mexer. Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar, ela não vai se envolver. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura. Gosta de fazer um tá, tá, tá, tá, tum, tum, quicando e mostrando o poder desse bumbum. Tá, tá, tá, tum, tum, quicando e mostrando. Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum. Faz um movimento no talento, tá, tá, tum, tum, tum. Vai mexendo o bumbum. Simone, Simone! Tamo junto, Kevinho! Quem diria, hein? Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer. Então mexe! Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar. Ela não vai se envolver. A gata é uma louca.